Um dos piores efeitos colaterais da pandemia do coronavírus recai sobre as mulheres. Elas têm que trabalhar ainda mais em casa e aguentar a pressão do machismo. Então fique atenta, mulherada. Se você for agredida de forma física ou verbal, ou se se sentir explorada em sua casa, encoraje-se e denuncie. Ligue 180 para se livrar da opressão. Se cuide, fique em casa, mas livre de violência. Uma produção da Asa Pernambuco.